Alerge Serviço. Abrimos o Informe Cultural dessa semana com música instrumental. No fim de semana, o Música no Museu acontece em Santa Teresa, às 11h30 da manhã e nas Laranjeiras, às 4 da tarde. No sábado, tem a apresentação do músico Vicente Miranda, no Parque das Ruínas, com um programa que inclui Bach e Vila Lobos, no violão. E no domingo, o evento se desloca para o Clube Hebraica, com Leandro Turano, no piano. O endereço do Parque das Ruínas é Rua Murtinho Nobre, 169, e do Clube Hebraica é Rua das Laranjeiras, 346. A entrada é franca. As senhas são distribuídas uma hora antes do espetáculo. E para quem não vive sem o bom e velho rock and roll, a dica para o domingo é o Elvis Presley in Concert. O show acontece no Maracanãzinho às 9 horas da noite. O endereço é Rua Professor Eurico Rabelo, sem número. O ingresso custa entre R$ 200 e R$ 580. Falando em rock and roll, o Aerosmith desembarca no Rio neste final de semana. O show acontece sexta-feira, às 9 da noite, na Praça da Apoteose. O endereço é Rua Marquês de Sapucaí, sem número. O ingresso custa de R$ 240 a R$ 560. Para quem procura uma exposição impactante e extraordinária, visite o Museu de Arte do Rio e veja Berna Reale, com O Vazio de Nós. Além de ter estudado arte na Universidade Federal do Pará, Berna é perita criminal, o que reflete nas suas obras. O endereço do mar é Praça Mauá, número 5. O ingresso custa R$ 8,00. Continuando com o clima do inusitado, conheça o trabalho de Yayoi Kusama. A exposição Obsessão Infinita está no Centro Cultural do Banco do Brasil até janeiro. O CCBB fica na Avenida 1º de Março, 66, no centro da capital. A entrada é franca. Aproveite as dicas de cultura e tenha um bom fim de semana. Reportagem Patrícia Poitevin.